Amigos são flores e poemas. Amigos são flores. São flores plantadas ao longo do nosso caminho para que saibamos encontrar primavera o ano todo. Quando o outono chega cheio de beleza e melancolia, os amigos estão presentes nos trazendo alegria. E quando o inverno vem frio e escuro, trazendo saudades e noites longas, os amigos nos trazem calor e luz com o brilho da sua presença. Essas flores belas perfumam nossa existência e nos fazem ver que não estamos sozinhos. Se amigos são flores que duram um ano ou um dia, não faz diferença. Porque o importante são as marcas que deixam nas nossas vidas. São as horas compartilhadas, horas de carinho, horas de amor e cuidado. Um amigo que se doa sem esperar retorno, que se entrega pelo prazer de ver a felicidade do outro, é uma flor que merece cuidados especiais. Um ser grande e importante que nos emociona só pelo fato de existir. É alguém que consegue chegar até nossa alma. É um presente de Deus. Se todo mundo nos virar as costas, e no meio desse mundo uma flor, nem que seja uma única flor de amizade nascer em nosso jardim, então toda a vida já terá valido a pena. Amigos são poemas. Os verdadeiros amigos são a poesia da vida. Eles enchem nossos dias de cores, rimas e risos e nos seguram a mão quando caminhar parece difícil. Eles nos mostram que mesmo em dias nublados, o sol está no mesmo lugar e nos ensinam que a chuva pode ser uma canção de ninar nas noites solitárias e vazias. Um amigo é alguém que nunca nos deixa só, mesmo quando não pode estar presente, pois sabemos que um pedacinho do seu coração está conosco. Um amigo é alguém que pensa na gente mesmo estando separado por mil mares. É alguém por quem a gente sabe que vale a pena viver. Um amigo nem sempre diz sim quando dizemos sim, e não quando dizemos não. Mas ele vai nos fazer entender com mais clareza aquilo que não conseguimos entender sozinhos. Um amigo é um bem precioso que não devemos deixar guardado numa caixinha de joias para usá-lo quando precisamos, mas tê-lo sempre presente junto a nós, mostrando ao mundo que riqueza mesmo é ter um verdadeiro amigo. Amigos são flores, amigos são poemas. Como flores devem ser cultivadas com carinho e dedicação, para que as tempestades da vida não esfacelem suas pétalas, e para que possamos ter seu perfume em todas as estações. Como poemas, devem ser sentidos nas fibras mais sutis da alma, com respeito e gratidão, para que sejam a melodia risonha a embalar nossas horas em todos os períodos do ano.